fazer hora extra. Fica me esperando em frente ao portão. A dor a gente cura é na mesa de um bar, onde a gente bebe e chora, esperando ela voltar. Essa é pra tomar todas hoje. Hoje tudo acabou, vou embora, amor. Me deixou sozinho, precisando de carinho. Hoje ela foi embora, sem explicação. Minha alma chora agora, está vazio o meu coração. Momentos tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Os planos que fizemos juntos, eu vou cumprir. O seu amor sou eu, mas enquanto você não voltar, eu vou estar na mesa de um bar, sofrendo. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Avisa pro porteiro fazer hora extra. Fica me esperando em frente ao portão, porque estou chegando muito embriagado, sofrendo e apaixonado, coração na mão. Avisa pro porteiro fazer hora extra. Fica me esperando em frente ao portão. Onde a gente bebe e chora, esperando ela voltar. Oh, qualidade tem nome, Alcione Paredão. Só chamou lindo, vem. Diz aí, diz. Momentos tão felizes juntos, um grande amor que a vida me deu. Planos que fizemos juntos, eu vou cumprir. O seu amor sou eu, mas enquanto você não voltar, eu vou estar na mesa de um bar, sofrendo. Oh, oh. Avisa pro porteiro fazer hora extra, porque estou chegando muito embriagado, sofrendo e apaixonado, o coração na mão. Avisa pro porteiro fazer hora extra.